2 da colada 09, controle 1 no 9, final 35, bom voo. 1935, tá atrás, ano 52. Salvador, boa noite, tá 3152, colado, PUCA. 3152, suba ao 330, sai da PUCA, vigilância. PUCA, vigilância, tá 3152. Só no curso localizador, Rio Vazé 42. Rio 9642, complete final ILS, sem o glide, chame torre 1186. 1186, 9642, espera. Rio 9642, final de 6 milhas, baixado travado. Rio 9642, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento, 1 centena com 8 mais. Certo, 6642. Zona 52, passa nível 1190, chame Recife em 12685, alterna 12545. 2685, 2545, tá atrás, zona 52. 42, só 215, Lírio meia direita. Após, prossegue o táxi via Alfa Kilo Parte 3. Alfa Kilo Parte 3, 9643. Salvador, boa noite, voo 604, frente da Bravo. Dois, Salvador, boa noite, voo 604, frente da Bravo. Voo 604, Fortaleza, 370. 410, Fortaleza. 370, eu recorrer a o voo 1604, mantendo a minha escuta agora. Boa noite, chegou no 076, vai passar o 200 até o 150. Controle Salvador, boa noite, chegou no 076, passou o 200 até o 150. 076, boa noite, contato radar. Autorizado chegada a Mari, desça para 2.000 pés, ajuste 1014, reporte localizador. Ciente, Mari, 2.014, intenção fazer o RNAV, dá um 0, senhor. Vamos manter a chegada a Mari até Itape, após voo na proa de Servito 366, descida para 2.500 pés. Sim, descendo a 2.500 até Itape, após Servito 366. 747. 747, formação em curso é a Bravo, chame na frequência do, da torre 1-2 nesse momento. Torre Salvador, na escutora, 747. Negativo, 340 para Guarulhos, irei coordenar número 2 para a cópia, web. Para... Muito boa noite, gol no 889, Fernão Bravo para Galeão. Boa noite, 89, Galeão, 360, número 3, cópia, aguarde. Poderia só adiantar a subida pra gente? Israel Blair. Cedo. No 604, copia? Tá, Matheus. Salve, Salvador, Fortaleza, 370, aerovia Pozolano 9, decola na 10, curva esquerda, perfil da Momo, Froti, código 5546, frequência do controle em 119 decimal, 35 torre, operando em 118 decimal 6. Está autorizado, 370, Opel Zulu 19, decola da 10 com curva esquerda, saída Momo, Frotir, transição 5546 transponder, 119.35, controle 108.6 torre, igual 604. Turma 604, 02 é portão, chefão para pushback acionamento. Semana para pushback acionamento, voo 604. 6747, copia? Autorizado Salvador Guarulhos, nível 340, aerovia Upper Wings 50. É 410, curva direita, pós, perfil da Eldiner, 5547 é o transponder, frequência do controle em 119 decimal 35. Ok, 340, nível Guarulhos, pela superior Wings 50, com 10, curva direita da Eldiner, 5547, transponder 935, 6747, abjético. Correto, 04, portão, checkpoint para o pushback, acionamento. Ah. 889, cópia. Prossigo 889. Salvador Galeão, tô localizado 360, aerovia Alfa Zulu 4 até Toquim, após Upper Alfa 317. Decola da 10, com a direita, fechou da Dael, Leda Blaze, após 555, correção, respondeu 5551, frequência do controle 199.35. Gente, pela informação, vamos dar um ataque no nível de ocorrência. O Bless, aciona 5551, controle 1935, gol no 889, posição 5. Correto, portão 5, chamando para o pushback, acionamento. Chamarem. Salvador, é o 13.5, né? É o 13.5, autorizado, final do RNAV, reporte parceiro 366. Gente, autorizado o RNAV, vai reportar o 366. Portanto, 3305 informa que faz o RNAV também para 190. Voar pro do serviço 368, até 3305. Autorizado, chama o táxi. Chamará para o táxi no 604. Olha, o 3P55 na frente. 5 no 5, aciona identificação, voe na proa de Bonf para a chegada Bonf. A 10, proa de Bonf, 3P. Controle Salvador, boa noite, P3178, livrando 190 para 150 para Alfa. 28 autorizado via chegada Mari, desse mantém nível 050. Via Mari descendo para o 050, solicita o RNAV da 190. Gente, mantém a chegada Mari até Itap. Está mantendo a chegada Mari até Itap, 3178. Trip 5595, contato do radar, 55 milhas nordeste de Salvador, vigilância radar. Adson. Alice, Heavy 2366, Golno 8076. Me repete final do RNAV, chame torre 1186, Golno 076. 186, Granada, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador. Boa noite, chegou 1076, passou o Serra 2366 e baixar travado. 076, quanto à aproximação, reporte do Serra 2372. É, reportar o Serra 2372. Autorizado, 3305, ajuste 1014. Reporte passando 366. É, tinha porta dado 366. Paratax, gol no 604, com 75 pessoas a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alternando o recife. 604, prossiga táxi até o ponto de espera da 10, ajuste no 0 no 4. Já autorizado, táxi até o ponto de espera da 10, gol no 604. Pouso autorizado, pista no zero, vento 070 graus, meia dúzia nós. Gente, livre pouso, gol no 076. Baixar travado no 076? Afirmativo, baixado e travado. Enter. Estacionamento do 5, gol 989. 289, portão 05 autorizado, sempre táxi. Chamaremos táxi, gol 989. Ponte espera, dá no 0, gol no 604. Deito, mantém o ponto de espera. Mantendo ponto de espera, no 604. Aviso, toco 1220, o gol no 076. 1076, avistando com 1200, peixe? É, afirmativo, 1220. Mas chove aí no setor? Não, aqui é negativo, senhor. Ambiente, tudo autorizado no 0080 graus com 8 nós. É, deu, 0760. 10, ajuste 614, após etapa, vou ir pro outro servidor 366. Descendo para 2500, estado 1014, após etapa e voa, Serra Vitor 366, até 3178. Controle ao trip 5595, para a gente descida. Se mantém o 40, trip 5595. Trip para o 40, autoriza a proa de Pelô. Eu mantenho inicialmente a proa de Bonf. Foi o Webjet 6747, portão 4, por expedicionamento. Autorizado, seu táxi. No 604, quando o senhor de alinhar e mantém e decolar quando autorizado, imediato? Afirmativo. Alinha e mantém e passa para decolar de imediato. Alinha e mantém na 10604. 1076, solo agora os 37, Leaf, meia direita, prossiga táxi até Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette. Torre Salvador, boa noite. 3305, passando a Serra Vida 372, está baixada, travada e estabilizada. Está visual com o campo? 3305, está visual com o campo? Ainda não, senhor. Agora sim. Fone com visual com o campo, aeronave já avistada, aguarda de pista livre, tráfego da Boeing iniciando rolagem. Afirmativo, está visual, são 3305. Entre, contra a aproximação, aguarda pista livre. Guardando. Ou 1604, autorizado a decolar, distância 10, 060 graus, 079. Iniciando a decolagem, está 10, 1604. Posto autorizado, pistão 0, 060 graus, 079. Sim, me avistou o campo, a que altitude? A 1200 aproximadamente. 8 graus. Meia 04, decolado agora às 39, controle 19.35, no voo. 19.35.